noite ela sorriu pra mim. Na minha infância ela era melhor. Que bom que a gente se encontrou. Ela veio na minha direção. Na minha cabeça tudo parou. Só meu volume que aumentou. Botei na sua mão, tirei sua blusa devagar. Ah, ah, abri o seu portão. Me lembrou então a prima da Cláudio Hanna. Se ela der mole eu como até o caroço, mas eu sei muito bem onde vai dar. Eu sei, lisa como o ar. Imagina todo o nosso esforço. Pode doer, mas eu vou bem devagar. Será quente, eu sei. Você vai gostar. Vai ser tão bom. Mas eu sei muito bem onde vai dar. Será quente, eu sei. Lisa como o ar. Imagina todo o nosso esforço. Pode doer, mas eu vou bem devagar.